chame quando o próximo propulsivo passa. Propósito 3283. Salvador, o gol 967, bom dia. Guta 3216, autorização Salvador 370, passo para a próxima. Guta 3216 para Fortaleza, confere? Firmo. Está autorizado, nível 370. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Momo Froti. Após decolagem, curva à esquerda, onde intercepta Pesuru 19 e prossegue conforme. 5550 é o código. Transponder e a frequência do controle, 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, 370, Pesolo 19. Decola saída Momo, transição Froti, curva 5550, transponder, o controle 1208, 3216. Vixinho, quando pronto para o push no 05, 3216. Salvador, gol 1867, tem autorização a Brasília. Gol 1867 para Brasília, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbo, transição Elefa, onde intercepta Pesuru 97. Após decolagem, curva direita. Aciona 5545 no transponder e o controle 120, decimal 8. Vamos a Brasília, 360, pista 10. Arbor, Elefa, primeira curva direita. 545 é o código. Controle 20, decimal 8. Posição 07 é um 8 na seta gol. Protegimento correto, chame quando pronto para o push no 7. Mantendo 1-0, vou dar 0. Três, livre cruzamento, reporte livrando. Parar de branco, 1, 2, 3. 6356, solo 50, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Boa tarde, 6356, prossegue via Alfa, Juliette, vai para a remota 104 no pátio principal. Alfa, Juliette, remota 104. Como 0, né? Ele fala da 10, com 120. Cadu. Autorização para... Confirma o seu horário para decolagem? É, eu estou na meia-noite. Assim que eu receber o seu plano, eu pago a sua cópia. É o azul 4076, confere? Negativo, é o 4976. 4976, ciente? 4976. Confirma o seu nível. Momo, Cogibu, direto. Como? Cogibu, direto. Autorizado, pode cortar, 25, livre decolar dano 0, vento 180 graus, com 9 nós. Meu azul 5048 estabilizado. Azul 5048, aguarde pista livre. Certo. Livre pouso não no zero, vento no 80 graus, com no zero nós, altímetro no zero no 4. Sim, livre pouso para o 5048. Número 25, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, Condor. Azul 4089 para a Vitória. Nível 380 está autorizado. Decola da 1 no zero. Compro o perfil da saída da Elida Bidev, onde está recebendo o Zulu 44 e prossegue conforme. Aciona 5542 no transponder, no 208 o controle. Autorizado, Vitória, Liga 380, fala pista no 0, saída da Elida Bidev, Zulu 44, 5542 no 208, azul 409, Serengeti 09. Protegimento correto, chama quando pronto para o puxe. Reflexionamento, voo no 867 no 07. 867, livre, puxa, chama em táxi. Passarei, táxi. Dois, três, mantém a escuta e aguarda a cota. Salvador, Papa Tango Mike. Tango Mike, prossiga. É, a gente tá aqui no jato, você tem já, a tripulação não chegou ainda não, né? A frequência do solo? Ai. Solo 5048, solo 57, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, 1. Um. 3283, para táxi 148, 4 horas, altera Campinas. 148, Campinas, que vai? 4 horas de autonomia. Índia Alfa, ponto de espera 118,95, altímetro 1014, bom voo. 614, Índia Alfa, 1895, bora. Salve Salvador, boa tarde, azul 5048, ligou? 5048, muito boa tarde, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Prossegue Alfa e chama antes da Juliette, 5048. Torre Salvador, 38... 3283, ponto espera, pronto. 3283, a linha decola da 1-0, vento 1-8, 0 graus, com no 1, né? A linha decola no 0, tá 38... 3283. Taxi Gol 867, com 157 a bordo, Oceana Palmas, 3 horas e 27. Monopátio Índia Alfa, ponto de espera 7895, altimetro 1014, segundo voo. Interessante pelo parque, ponto de espera 7952, 5048, 7 passagem ao tráfego da Gol e após ingresso a Juliette para o 03. Após passagem da Gol, Juliette para o 03, vamos para o 04. Salvador, Gol 1455, final visual. Gol 455, aguarde pista livre. Não, 455. Boa tarde, eu vou 867.0 pronto. Alô, 867, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto. Livre pouso na 1-0, vento 1-8, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0 com 1-0 no 4, nós estivemos no 4, 5-0. 3-2-3, decolado ao 0-1, no controle 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, uma boa. Boa noite, 67, rapaz 0-9 da companhia na curta final, ali mantém 1-0. Nossa companhia na curta, ali mantém 1-8-7. Solo ao 03, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 211, gol 1455. Solo gol 1455, livrou a 10. No 455, prossegue via Alfa, reporta aqui do Juliette. Alfa, reporta aqui do Juliette, no 455. Isso com o nono, né? Já decolou que o pirão zero, vou baixar aqui. Salvador, 3290, uma longa final da vida. 3290, reparte externo. Para. 867, decolada ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, vai por aí. Antes da Juliette, não faz sentido. Via Juliette para o 62 até assaltando, 5. Juliette, 62 até assaltando, com 4, 5. Altímetro no 0, no 4. Do 4976, vamos para cópia? Pronto. Autorizado para Paulo Afonso 170, nível decola da 10, cujo destino sai da Momo, Cogibo, Proti, pois intercepta Zulu 9. Aciona 5560 no transponder, 1208 controle. Espera 3216. Oi, Salvador, boa tarde. Mano, 396 estabilizado, Guilherme. 396, 96, aguarde pista livre. Guarda. Pista 3290, solo 09, livre à direita, solo 121, décima 1. 211, direito. Paulo, dá 3290, livrou suas coisas. 3290, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Via Alfa, chama nós da Juliette, dá 3290. Pouso na 10, estado no 04, vou no primeiro mesmo. Podemos tomar o vento novamente? 180, 0 graus, com 89. Esperado. Segunda meia, após o pai indagou na curta final, ali mantém no zero. Alfa para Juliette, 3290. Ingresso via Juliette para 013290. Juliette para 11390. Solo 1-2, livre à direita, solo 1-2-1, décima 1. Livre à direita, 2-1-1-1, solo 1-3-1-6. Torre Salvador, Romeu Eco Índia, rotatória visual. Romeu Eco Índia, reporte final de 3 milhas. Final de 3 milhas, no 7, vai reportar, já. Dois 1 6, linha decola da 1-0, vento 1-9, 0 graus, com 9 nós. Puxe em assinamento, bate 3, 04, cima, 4167 da Azul. Livre, chame táxi. Índia, cheque o trem, livre pouso no 1-7, vento 1-9, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3. Ah, 36, final 1-7, livre pouso. Como é que é, Índia? Vai. Sim, uso. Decolador Zuno 4, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom domingo. Vamos no 396. Chame a guarda no 396. Operação, vamos no 396. Aí não tem condição do colega da Azul puxar um pouquinho mais pra trás lá pra gente entrar, não? Porque ele tá no 9, ele já vai iniciar o táxi. Mantenha a posição, por gentileza. Vai manter. Pessoas do esquema de Juliette vão se providenciar. Índia Salão Zumo 5, autorizado backtrack, parte librando. Para o táxi, alterando Serra Bravo com o meu papá, 4 horas de banho de autonomia, 104 agora. O táxi 408970 a bordo 355, Porto Seguro. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10. Torre 118, decimal 95, código 1093. A ponto de espera da 10, obrigada. 4167, segue o salto. Afirmativo, 4167, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera com o número 2, 218, decimal 95, ajuste no 0, 13. Apenas vai dar passagem ao Boeing da Gol à sua direita, que está próxima a Juliette, vai ingressar para o portão 09. Assim, autorizado o táxi da pré antes, então 43, agora o 37 passar, segue como número 2, até o ponto de espera da 10, última torre em 1, 8, 4, 167. 1-9-8-9-5. Corrige, pressão. O Gol 1396 faz a passagem do Embraer 190. Vai em direção ao ponto de espera. Ingressa Juliette, portão 09. Faz a passagem da aeronave da Azul 1910. Procede para o 09, Gol 1396. Livre acionar, aguardando o copo. O 2-3 já está pronto, copo. Já foi brifado pela DP0, confirma. Gente, saída da El Lisa direto. Decolador 1-0 com curva direita. O restante conforme o briefing da defesa aérea, com 2-3. 0 vento 1-9-0 graus com 9-9. Decola 0-0, 20-4-0. Após a rolagem do tráfego da companhia, a linha e mantém-se estão no teste. Após agora o tráfego da companhia, ele mantém-se no teste. Ano 47, mantenha o ponto de espera. Salve, Salvador, gol 1-4-4. Mel 1-4-5-4 para Confins. Afirmativo. Autorizado Confins via peso 2-1, restante conforme. Na saída Arbor LF, nível 360, decolando da 1-0 curva direita, o código é o 5577, o controle 1-2-0-8. Afirma, nível? 360. Certo, autorizado Confins, via peso 2-1, na saída Arbor, direção LF. Decolando pista 1-0, primeira curva direita, 5577, responde 208 no controle. O nível 360, gol 1454. Correto, chama pronto no 612. Chama na comando pronto, gol 1454, tá no meio. Confirma, tá no gate 612, né? Afirmativo, no meio. Gente. Autorizado o táxi até o ponto de espera do hotel, lá, torre 1-8, decimal 95. Confirma a decola da interseção ou vai até a cabeceira? Sente, então mantém a escuta do solo, hotel, na hotel, chama para o cruzamento. Patrono 67, livre decolagem 1-0, vento 190 graus, sinal de 9. Decolagem, patrono 67. Contrato para Lençóis. 2790, guarda-copa para Lençóis, prepara Momo Vatap. Momo Vatap. Autorizado cruzamento da pista 1-0, Delta, Alfa, Juliette, Índia, na Índia, no ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3, com 2-2-3. Decolou os 2-3, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom dia. .4. Pronto, copy, azul 2790. 2790, autorizado Lençóis, via rota do plano de voo, na saída Momo Vatap. 200 nível, decolando da 10 por banda esquerda, o código é 5570 e o controle 1208. Tá 200, saída Momo, transição Vatap, 5570, 1200 para 8, decola da 10, primeira curva à esquerda, azul 2790. 790, correto, chama a prota. Para a prota. Condor 23, autorizado. A linha ainda falar pistão 0, vento 19, 0 graus, 129. Afirmo, 190 graus, 129. Colado 23, decolado 228, controle 120, decimal 8. 20, até chamar. Thank you. Salvador. Boa tarde, TAM 3144. Boa tarde, TAM 3144, é visual com campo? Afirmo, visual. 3144, check trem. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Pouso na 10, o TAM 3144. Direita o código é 5574, controle 119-120-8, 1208, controle. Para a vitória da conquista, nível 180, da 10 curva direita, agora é lenta. 5575 no transfundo e 1208 ao controle do 2262. Uma pronta no pátio 3. Câmara. Meu voo 1454. Eu mantive no 06, pronto para o estacionamento. Tá livre, chame o táxi. Livre de chamar para o táxi, o voo 1454. Voo 255, boa, continua a aproximação, aguardando pista livre. QNH 10, 13. No 0, 13, no 255. Solos 3-1, direita é com 1-2-1, 1. Direita é com 2-1, 1, boa. Voo 255, cheque trem, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 1-2-9. Autorizado, voo 255, baixo em travão. Torre, solo 3144, boa. Confirma o 3144? Afirmo, 3144. 3144, táxi lento, aguarde através da Juliette. Através da Juliette, 3144. Pouso QNH no 013. Continua e aguardando com 1003, que eu acho que é a minha 320. Pista seca? Afirmo, pista no 028 seca. Seca quente, obrigado. Luana 255, Solas 33, direita Fox, 1-2-1-1. Direita Fox, 2-1-1, obrigado. Xané 6320, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 1-1 nós. Embaixo travado, sentido de pouso, não, 0, Xané 6320. Lento, 1255. Lento. Logo, 1454, pronto para o táxi, eu vejo de 1-2-3, com 3-8 de autonomia, terra Guarulhos. Autorizado o táxi até o ponto espera da 1-0, turno 1-3-1-9-5, ajuste no 0-1-3. Livre táxi, ponto espera da 1-0, mano ponto, pronto, 2-9-5. 1013 no ajuste, até o ponto espera da 1-0. 1-8-1-9-5, 0-1-4-4. 3-1-4-4, após a passagem do banho da Gol, está passando através do portão 0-5, ingresso a Juliette, portão 0-4. Ok, após o gol, Juliette para o 09, seu 3144. 1255, segue a aeronave da TAM, seu portão 02. Seguindo a TAM até o 02, na esquerda, o gol 1255. Aguarda a cópia para Guarulhos, só fez o número 0 Taubaté e da Eulia da Morte Vassai. Eu vou no 4-4. 7, toma até o ponto de espera. Manté. Oxané mais 3-2-0, Solas 3-5, direita Fox, 1-2-1-1. Direita Fox, 1-2-1-1. O Isco acha bravo, continua a aproximação aguardando a autorização, que é legal no 013. Ok, o Isco acha bravo. Alô, Salvador Bosch, número 6320 na Fox. Confirma? É o 6320 da Ucha. Alfa Juliette, portão 62, 6320. 62, portão do 6320 da Ucha, ok. Baixou e travou as rodinhas, ele pôs em pista 10, visto que eu te abraço. É 340 nível. Dael, Leda, Morte, vai saída. Decola da 1-0, direita. Código 5006 e controle 1-2-0-8. Guarulhos, já aprovado, 340, já confirma, já está pronto, puxa. Ciente, chama pushback acionamento, cotejamento correto, 3805. Confirma, aeronave? Vem, o azul 4976. 4976 no parte 3, está ali, fechando o saco. Papai Romeu, negou, próximo rotatória, para visual, vamos no 7. Romeu, Romeu Golf, ingresso, final do ano 7, aponta curta, final 1013, o ajuste. Direto, final do ano 7, vai apontar na curta, 1013, Romeu Golf. Autorizado a linhar e manter a pista no zero. 4-4 ali, mantenha no zero. Romeu, Romeu Golf, avistado. Livre pouso, pista no 7, o vento no 9, 0 graus, 1 no 0 nós. É livre pouso no 7, Romeu, Romeu Golf. O vento, Romeu Golf? 190, 11 nós. Luiz Costa Bravo, Solas 40, direito, 121 no 1, confirma o pátio? Casca Bravo, ciente, táxi autorizado de Alfa, Juliette, contando Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre novamente para o cruzamento da pista no 7. Decolagem no 0, gol no 4, 5, 4. Aguarda só um minuto, a aeronave da Azul vai passar a retaguarda, após está autorizado. A aeronave da Azul é um ATR. 2759 da Azul para confins autorizado via Pêsulo 21, 380 nível, saída Arbor, Elefa, decola da 190 direita, o código 5556 e controle 1208. Para pushback, acionamento azul 2790. 2790 no 3 está livre, chame o táxi. Isso, chamará táxi, 2790. Salvador, pastor 2-0, boa tarde. Pastor 2-0, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 9 nós. Autorizado pouso, está baixado travado, pastor 2-0. Azul 4976, área manter pistão no zero. 2759 é o número 2, você está aguardando. Aguardando, 2759.